Brasil corrupção, palavra cultural no dicionário do político, destaque nacional. Quem quer pagar um pau pra falta de investimento? Muita gente sofrendo, muita gente se fudendo. Venda a minha pátria, conheça a história. A elite sempre manda e o pobre sempre na bosta. Política já é foda, uma raça destruidora. Entre centenas de maçãs, a maioria está podre. Vivemos em um jogo de manipulação. Ou você fica com pouco, ou você fica na mão. Vejo desempregado vivendo no limite, mendigando pra empresário pra ter salário mínimo. Eu sei que é embaçado, mas é a realidade. Agências de emprego, centenas pra uma vaga. E quando chega a eleição, é sempre a mesma merda. No palanque o discurso não passa de promessas. Emprego, geração de renda, nunca está em questão. Sem plano é só dificuldade e só lamentação. Criança sem presente é normal, infelizmente no dia 12 de outubro ou 25 de dezembro, aniversário nem se fala. Sem bolo, sem festa, mas uma mente desocupada nas ruas da favela. Acreditar em promessas nunca valeu a pena. O sacrifício da honestidade pesa na consciência. Dinheiro que essa porra fez, o que essa porra faz é só guerra, destruição, periferia sem paz. Capitalismo é sangrento, terrível e implacável. Quem tá por cima não ajuda e sempre pisa no de baixo. Jogos do poder contra a periferia. Vem riqueza concentrada da pobreza maioria. Dinheiro da nação, político mete a mão. Mata mil com a caneta e manda o resto pra prisão. JN na tela, mas alguém passou batido. Tirar do povo não é crime, enche o bolso colarinho. Enquanto por aqui, pra quem rouba é assim. Porrada no DI, vem rodízio pra dormir por um real, 10 reais, 15 ou um banco. Na realidade é foda, todo mundo tá roubando. Eu só vejo a diferença naquela escobeta. Enquanto o governo só precisa de uma caneta. Político prende bandido, político também é bandido. A diferença tá no bolso quando cai o seu artigo. Quando isso vai mudar? Cadê a justiça séria e competente? E não facilmente vendida. Dinheiro fala alto no Brasil, manda em tudo. O peso no martelo, no ouro não faz barulho. O jogo aqui é sujo, um labirinto fudido, no qual sua maioria fica perdido. Sem o que fazer, sem uma solução. Com fé em Jesus Cristo esperando a salvação. Quem paga de gatão no poder inteligente tá por cima, pode crer. Mas não serve de exemplo, o povo de cabeça quente. Uma passe revolta, efeito rolo compressor. Política já é foda. Efeito rolo compressor. Política já é foda, o rap vai passar por cima. Chegou a nossa hora. Efeito rolo compressor. Política já é foda, o rap vai passar por cima. Por cima desses bosta. Efeito rolo compressor. Política já é foda, o rap vai passar por cima. Chegou a nossa hora. Efeito rolo compressor. Política já é foda, o rap vai passar por cima. Por cima desses bosta. Seu inimigo não é preto, nem gueto, tenha certeza. Enxergue a verdade, o segredo é repressão que manipula os seus passos, te fazendo incapaz. Vira o jogo, invade a pista, pois tá lá seu novo alvo aqui. É toda a guerra, os poderosos da nação. Envolvido em corrupção, você como é que fica? Na ponta da caneta, com poder subestimado. É duas, quatro vidas, cada centavo roubado. No INSS, caduca em depressão. Pela merda do dinheiro, miserável cidadão, seu João. Escravizado no serviço de pedreiro. Se é por invalidez, o seu direito é o primeiro. Já que muitos não prestou pro sistema, agora sofre. Catando papelão molhado na frente do shopping. Arruma logo o cofre, busca o nosso tesouro. Antes que Marco Valério arme seu próximo jogo. No mundo que oferece muita coisa e tem quem acredita. Seu chupatinha tá noite pro dia. É recifrão na minha mão, janela pro progresso. Caiu da laje de um, seu sonho é ser sucesso. Brasil capitalista. Capitalismo, aonde o egoísmo tem mal repartição e é corrupção no dízimo. Alguns com muito, alguém sem nada e pouco pra comer. Compre um lugar no céu, pois alguém vai te vender. Onde a palavra universal é atingir várias dimensões. Usar o nome de Deus, se envolvendo ao mensalão. Tem penas máximas direcionadas a um povo pobre. Dinheiro faz silêncio e traz impunidade ao nobre. Justiça falha, máfia da gravata, tua livre. Democracia fictício, gueto ainda resiste. Vai contra o poder que tira emprego alternativo. Inimigo da população do morro com incentivo. De quem pra quem, no fim, a cena é triste. A lei não favorece a ninguém, só as elites. Tem porta de barraco arrebentado na botina. E agredir não traz respeito, é só revolta e homicida. efeito rolo compressor. Politicagem é foda, o rap vai passar por cima. Chegou a nossa hora, efeito rolo compressor. Politicagem é foda, o rap vai passar por cima. Por cima desses bosta, efeito rolo compressor. Politicagem é foda, o rap vai passar por cima. Chegou a nossa hora, efeito rolo compressor. Politicagem é foda, o rap vai passar por cima. Por cima desses bostas.